és Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se suba aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra,